Uma boa noite a todos. Boa noite. Como é bom estar aqui com vocês. O título da mensagem que eu trouxe para vocês essa noite é uma frase que Jesus falou. E a frase diz assim: acautelai-vos por vós mesmos. Então, para ficar mais simples assim para a gente, o título seria algo assim: vocês tenham cautela por vocês mesmos. Abre aí a sua Bíblia, Lucas capítulo 21, versos 34 a 36. E o contexto do que a gente vai conversar essa noite tem a ver com a volta de Jesus. Jesus está voltando. E é por causa disso que nós temos que ter cautela por nós mesmos. E nessa frase, no texto que nós vamos ler, existem muitas ideias importantes para cada um de nós essa noite, para a gente entender a seriedade do tempo em que a gente vive e para que a gente viva sempre com a perspectiva de que em breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Então, com a Bíblia aberta assim, vamos orar para que Deus venha a falar ao nosso coração de uma forma poderosa. Vamos orar. Deus eterno e bendito, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua presença na nossa vida, Pai. O Senhor sabe, Deus, do nosso coração, dos nossos pecados, da nossa história, das nossas qualidades, da nossa fé. E nós viemos essa noite aqui, Pai, para te adorar e para te buscar, Senhor. Nos ajuda, Deus, a ouvir a tua palavra, a entender e a praticar a tua verdade e a tua vontade, Pai. Dá-nos a tua graça. Abençoa esta igreja, protege ela contra o mal, Pai, contra a transgressão da tua lei. Que o Senhor proteja e guarde pelo teu sangue, pelo teu espírito e pelo teu poder, Pai. Transforme a nossa vida e nos salve para o teu reino. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Então a Bíblia vai nos dizer assim, e é importante você entender que aqui quem está falando é Jesus. E Jesus diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e para estar em pé na presença do Filho do Homem. Olha que texto de advertência importante, preocupante e generalizada. E a primeira ideia é essa ideia de ter cautela. Sabe que a cautela, ela é uma qualidade de quem tem equilíbrio. Quem entende as coisas, entende o momento em que está vivendo e é precavido e toma precauções. Ele se antecipa ao tempo, ele é cauteloso. Pensa em um motorista cauteloso no trânsito. Ele não vai se enfiando em qualquer lugar, porque ele pode bater o carro. Ele não vai avançando o sinal vermelho. Quando está amarelo, ao invés de ele avançar, ele para. Ele é cauteloso, ele tem cautela. Ele não vai se colocando em perigo. Ele vai o quê? Se defendendo daquilo que pode lhe causar mal. E só quem tem cautela é quem tem inteligência, é quem tem sabedoria, é quem tem equilíbrio. A cautela, ela pode se referir a muita coisa na vida, a vida financeira, ao trânsito. Também, imagina assim, quando a gente é jovem, a gente começa a namorar. Começa a namorar, em um mês você está casando. Namorou hoje, daqui um mês está lá no cartório casando. Não, tem que ter cautela, porque é a pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida. Não adianta você achar que a primeira pessoa que você namorou, que você encontrou na rua ou na igreja, onde quer que seja, tem que ser o seu marido ou a sua mulher para o resto da vida. A gente tem que orar, tem que pensar, tem que conhecer, tem que ter cautela. Então, a gente poderia dar muitos exemplos a respeito de cautela, da gente ser cauteloso. Mas Jesus, ele não está exatamente preocupado com essas coisas. Ele está preocupado com as questões espirituais. E ele diz algo importante: cada um de vocês ou de nós deve ter cautela por si mesmo. Acontece um fenômeno muito interessante nas religiões e entre as pessoas religiosas que frequentam uma igreja. Às vezes, elas querem ser cautelosas com a vida dos outros, não com a delas. E elas sempre têm um conselho para você, né? Ó, não faça isso, não faça aquilo. Ele quer mandar na tua vida. Mas não é exatamente isso que Jesus pediu. Cada um tem a cautela com a vida do outro. Não. Cada um tem a cautela por si mesmo. Cada um deve pensar por si mesmo. Cada um deve levar a sua vida a sério, a ponto de ter cautela nas questões espirituais. E sabe que essa é uma ideia interessante? E ele diz assim, olha: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca aconteça que o vosso coração fique sobrecarregado. Sabe que o coração humano é um símbolo das nossas emoções e dos nossos pensamentos, da nossa mente. De vez em quando existem coisas que acontecem na nossa vida que sobrecarregam o coração e a mente, não é verdade? Quando perde um emprego, a coisa está seguindo ali no dia a dia normal, está todo mundo seguindo adiante, está todo mundo vivendo, vendo a sua televisão, pá, comendo, bebendo, descansando. De repente perde o emprego, o coração fica sobrecarregado. O que, que eu vou trabalhar? O que, que vai acontecer comigo? Será que eu vou conseguir o dinheiro para isso, para aquilo, e as dívidas, isso e aquilo? O coração começa a ficar sobrecarregado. E Jesus, ele aponta três coisas que nos últimos dias iriam sobrecarregar o coração humano. E eu queria detalhar um pouquinho dessas três coisas com vocês. Dá uma olhada lá. Então ele diz assim, olha, verso 34 de Lucas 21. É um texto que a gente já leu, mas quem não leu ainda pode abrir a Bíblia e acompanhar. E Jesus fala de três coisas. E a Bíblia diz assim, olha: acautelai-vos por vós mesmos, que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências, 1, da orgia, 2, da embriaguez e 3, das preocupações do mundo. E se você não tem problema com uma dessas coisas, qual outra você tem? Porque isso é uma questão assim meio generalizada na sociedade humana antes da volta de Jesus. E a primeira delas é uma questão sentimental, emocional, psicológica e física do ser humano, que é a questão da sexualidade. Eu entendo e sei que esse é um tema que não é muito facilmente tratado nas igrejas, um pouco por causa da dificuldade que nós encontramos aqui para lidar com esse assunto. Pense o seguinte: nós temos aqui crianças conosco, certo? Temos aqui jovens, adolescentes, temos aqui pessoas mais idosas. Então você percebe que falar de um tema como sexualidade para um grupo tão eclético não é uma questão fácil. Além disso, esse próprio tema é um tema bastante evitado na igreja de forma geral. As pessoas têm vergonha, as pessoas têm um pouco de medo, as pessoas têm um pouco assim de traumas, de pudores a respeito do assunto. Só que tem uma coisa: aqui na igreja a gente não fala desse assunto, mas a televisão fala, e eu acredito que a maioria de vocês assiste. E aqui a gente começa a tentar entender uma questão que não é simples. A Bíblia diz que Deus fez o ser humano, homem e mulher, e disse para eles assim: crescei e multiplicai. De forma que a dádiva do sexo é uma dádiva de Deus para a humanidade antes do pecado. Sexo não é pecado. Entretanto, o sexo pode conter pecado quando vivido no clima do egoísmo, da traição, do adultério, da malícia, da falta de compromisso, do não casamento e etc, e etc, e etc. Só que o ser humano é um ser sexual, é a realidade humana, é a natureza humana, e naturalmente essa questão lida com desejos, com vontades, com imaginações. E na nossa sociedade, nós estamos extremamente sobrecarregados de mensagens sexuais. Você entende assim, olha, o cara quer vender um computador para você. Quem que ele bota na tela da tua televisão para vender o computador para você? Uma mulher linda. Ah, ele quer vender um carro para você, não tem nada a ver com computador. O que que ele bota lá para vender o carro? Uma mulher linda. Ele quer vender cerveja para você, ele quer te destruir, ele quer te matar com teu vício. O que que ele bota lá? Uma mulher bonita. E você pode colocar qualquer coisa aí por aí que o pessoal vai vender da mesma forma e com o mesmo chamariz. E as pessoas, elas analisam essas imagens, elas veem tudo isso, e elas ficam sobrecarregadas muitas vezes com a ideia de que elas têm que viver o sexo de forma prazerosa, e é uma coisa muito boa, é o objetivo da vida, e existe muita gente no nosso mundo sobrecarregada no coração, com as questões sentimentais, e aí o namorado é a coisa mais importante que tem no mundo. A mãe não é tão importante assim. Mas o namorado, com a minha mãe eu posso brigar à vontade, mas com o meu namorado eu não brigo. E essa é uma realidade na vida de muita gente, que valorizam mais os namorados e as namoradas do que os pais e as mães. É verdade ou não é? Isso é uma realidade muito cruel, muito pesada do nosso mundo. Só que a gente fala de tudo isso, e quem sabe assim a gente não identifique esse peso tão grande na nossa vida. Olha, o sexo é uma realidade, o sexo é uma coisa gostosa, importante, atraente, etc., mas não é o foco da minha vida. E aí ele fala de uma outra questão. Antes da volta de Jesus, pessoas sobrecarregadas com o problema da embriaguez. E aí você entende assim, olha, no nosso mundo hoje, tem muita cidade que não tem shopping, mal tem um posto de gasolina lá, mas droga tem. Maconha, crack, cocaína e bebida e cigarro, isso tem. E essa é uma realidade que é praticamente uma epidemia no nosso mundo. Se eu pedir para você levantar a mão, caso você tenha alguém na tua família que usa drogas, cigarro, bebida ou drogas ilícitas, eu duvido alguém que não vai levantar a mão aqui essa noite. Olha, mas eu duvido que na tua família não tenha lá um filho, um sobrinho, um primo, um tio, um pai, uma mãe, sei lá quem, que não bebe, fuma ou usa drogas. É verdade ou não é? E você vê isso como uma epidemia no nosso mundo, sobrecarregando o coração e a mente das pessoas. E elas correm atrás disso, e elas estragam a vida delas por causa disso. Entretanto, eu sinceramente creio que nenhum de vocês que está aqui essa noite está assim com um problema tão grave pessoalmente com as drogas ou com a bebida ou com o cigarro. Talvez até tenha alguém aqui lutando com isso, mas não é o comum, não é o geral dentro da igreja. Eu duvido que você vai sair daqui e fumar crack ali na esquina, tá? Eu creio que não são pessoas desse tipo com o qual a gente está conversando. Agora tem uma terceira coisa que sobrecarrega o coração humano, e eu não sei se alguém aqui escapa: as preocupações desta vida. E agora ele pega pesado com todo mundo. Quem não se preocupa com a vida? Só quem está morto, né? Quem está morto não se preocupa com a vida. Quem está vivo tem que se preocupar com, vai trabalhar, vai estudar, como é que vai viver, não vai viver, vai sair, vai voltar, saúde, dinheiro, família, e um milhão de coisas que fazem parte do nosso cotidiano e da nossa vida. Entretanto, irmãos, sabe que quanto mais a gente se preocupa, mais a gente tem motivo e razão para se preocupar. Já pensou se você quiser começar a ter ansiedade e preocupação? Porque você pode sair na rua e bater o carro, ou você pode pegar uma doença, ou você pode não ter dinheiro no fim do mês para pagar o que você tem que pagar. Se você começar a imaginar esse tipo de coisa, nunca tem fim esse tipo de coisa. Você não vai parar de pensar esse tipo de coisa? Nunca. E não importa a fé em Deus, na Bíblia, em nada. O que importa é, o que será que vai acontecer? Será que eu vou ter dinheiro? Será que é isso? Será que é aquilo? E a vida se torna uma escravidão em torno das preocupações desta vida. E Jesus diz, tenham cautela, que nunca aconteça que você tenha o teu coração sobrecarregado por causa de sexo, de bebida ou drogas por aí, ou de preocupações desta vida, de dinheiro, de família, de saúde, ou do que quer que seja. Agora, Jesus, ele não simplesmente, ele puxa a nossa orelha, porque puxar a orelha nossa é fácil, né? Todos nós somos pecadores e a gente tem dificuldades e preocupações, e ansiedades e pecados e problemas, então puxar a nossa orelha é uma questão fácil. Mas Jesus, ele pede para a gente não se sobrecarregar com essas coisas todas, por causa de uma verdade, para que aquele dia não sobrevenha na tua vida como um laço, como uma armadilha que você não está preparado para enfrentar. Que dia é aquele do qual ele fala? É o dia que ele vai retornar. Irmãos, quando a gente entende do fundo do coração que Jesus vai voltar, a gente entende uma coisa muito importante. Mesmo que eu soubesse a data, e eu dissesse para vocês assim, olha, Jesus vai voltar no ano 3925. Oh, aí você se alivia e diz assim, oh, então pelo menos eu não vou ver esse treco aí, né? Já vou estar morto faz bastante tempo. Mesmo assim, mesmo que Jesus voltar, somente depois que a gente morrer, e todos nós morrermos velhinhos e tal, e tal, e tal, mesmo assim, nós não podemos perder de vista a realidade da volta de Jesus. Por quê? Porque através da volta de Jesus, sabe o que vai acontecer? Aqueles que morreram em Cristo vão viver para sempre. Então, quando a gente entende que Jesus vai voltar, e Ele vai salvar, e Ele vai abençoar, e Ele vai dar a vida eterna para aqueles que seguiram a Ele, qual que é a maior preocupação da nossa vida? É o sexo? É o dinheiro? É a bebida? É a maconha? É a cocaína? É a família? É o câncer? É a saúde? Não. Quando a gente entende que Ele vai voltar para buscar aqueles que amaram a Ele, que foram fiéis a Ele, que se decidiram ao lado dEle, qual que é a nossa maior preocupação? É que nós sejamos essas pessoas que amam a Ele, que seguem a Ele, que creem nele. Isso é muito mais importante do que o sexo, o dinheiro, a bebida, a comida ou qualquer preocupação dessa vida, porque Ele vai voltar. Todas as coisas na vida são importantes. Ter um esposo ou uma esposa, vamos pensar na sexualidade, é uma coisa importante. Deus colocou isso no nosso coração, não é pecado. Isso é importante. Você ter o que comer ou beber é importante. Agora, você se preocupar com a tua vida também é importante. Não adianta você pensar assim, Jesus está voltando agora, não trabalho, não limpo a casa, não como, não durmo, não faço nada, né? Porque Jesus está voltando. Não. É importante você cuidar da sua casa, da sua vida e etc. Agora, nada dessas coisas pode estar no primeiro lugar. Jesus tem que estar no primeiro lugar do nosso coração, da nossa vida, da nossa mente, para que a gente não fique sobrecarregado com as coisas deste mundo, e a gente esqueça que Jesus está voltando para destruir esse mundo. E se a gente não entende isso, quando Jesus voltar, a gente vai ser pego de surpresa. E a gente ouve tanto tanto falar da volta de Jesus, ouve tanto, nós somos uma igreja adventista, só para você falar o nome da igreja, já tem que lembrar do advento, porque advento é fala da volta de Jesus. Mas mesmo assim, irmãos, muitos de nós estamos gastando muito mais tempo com a ansiedade, com a preocupação do mundo, do que com a oração e com a palavra de Deus. E a gente tem que inverter esse quadro. Gastar mais tempo pensando no céu, gastar mais tempo pensando na salvação das pessoas, gastar mais tempo com a Bíblia e com a oração. E então, depois disso, vamos cuidar da casa, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos namorar, vamos fazer o que quer que seja. Agora, a gente tem que olhar para a volta de Jesus tendo a noção que esse dia vai sobrevir a todos os que habitam na face desta terra. Não vai ter como escapar. Não adianta estar no Japão, não adianta. Não adianta estar na China, não adianta estar no beco, não adianta estar em lugar nenhum. Todo olho verá, e nós temos que nos preparar. Aí Jesus vai dar as dicas práticas de preparação. Então, a primeira dica, vigiai. Vigiar é uma característica parecida com ter cautela. Quem é que está vigiando? É quem tem consciência, é quem analisa o que está acontecendo, é quem não simplesmente é levado com a maré, Maria vai com as outras, mas para pensar no que está acontecendo. É vigiar, vigiem o que está acontecendo dentro da igreja, vigiem o que está acontecendo na vizinhança, vigiem o que está acontecendo na família de vocês. É para você entender o que está acontecendo, preste atenção no que acontece. Aí ele diz, vigiai, preste atenção e orai. Você percebe problemas dentro da igreja? Ore pelos problemas da igreja. Você percebe problemas na tua vizinhança? Ore pelos problemas da vizinhança. Na tua família? Pela tua família. E se você vigiar, você vai encontrar muito motivo de oração. Sabe por que a gente só consegue orar 1 minuto por dia? 2 minutos por dia? Porque a gente não vigia em nada. Agora, vigia o que está acontecendo na televisão. Preste atenção no que está acontecendo na televisão. E ore por cada ator, por cada atriz. E ore por cada pessoa que está recebendo o dia inteiro na sua cabeça, beba Coca-Cola, coma porcaria, e compre carro, e etc. Que a vida gira em torno dessas coisas. E ore pelas pessoas que produzem esse lixo. E orem por milhões e bilhões de pessoas que consomem esse lixo. E quem sabe você vai estar orando por você mesmo. É verdade ou não é? Vigiai e orai. E aí ele diz, em todo tempo. Não é simplesmente em um tempo. A Igreja Adventista tem um projeto muito especial. Acordar 1 horinha mais cedo, 1/2 hora mais cedo, se dedicar ao estudo da Bíblia e à oração. E esse é um projeto maravilhoso. E muita gente conta dos grandes milagres que Deus fez na sua vida através desse projeto. E eu exorto vocês, e preciso me esforçar também, a dedicar o momento do dia, o primeiro momento quando a gente acorda, a oração e estudo da Bíblia. Agora, tem pessoas que já entraram nessa rotina e elas acham que o único dever delas é orar no primeiro momento do dia. Depois disso, salve-se quem puder. Jesus diz, vigiai e orai em todo tempo. E ele diz assim, tem que pedir a Deus, clamar a Deus, para que você possa escapar de tudo aquilo que tem que acontecer neste mundo. Às vezes, irmãos, a gente tem uma visão bem fatalista das coisas. Vai acontecer e eu estou lascado, né? Porque se Jesus voltar daqui 40, 50 anos, provavelmente não está vivo, né? Simplesmente nós vamos ver o fim do mundo. Simplesmente isso. E a gente trata isso, por um lado, com medo, por um outro lado, com indiferença. Fazer o quê, né? Estamos vivos nessa época, vamos aguentar o perrengue, né? Vamos aguentar o problema que vamos enfrentar. Mas Jesus, ele oferece uma direção diferente. Se você quiser um motivo para você orar, ore para você escapar de tudo que precisa acontecer neste mundo. Porque nesse mundo, o diabo está revelando quem ele é, e não é bonito. Nesse mundo, o diabo está imprimindo no coração do ser humano a malícia, a violência, a desonestidade, a podridão, a fofoca, a maldade, a doença. E não é bonito o quadro que a gente vê. É pesado, é complicado. E nós não devemos nem viver aí apavorados com medo por causa disso, e nem devemos viver indiferente. Nós devemos viver em oração, pedindo para Deus: Senhor, transforma a nossa vida, me ajuda a escapar, Pai, de tudo aquilo que tem que suceder. E Ele diz: e orai e vigiai, para que você esteja em pé diante do Filho do Homem. Não é simplesmente uma questão de não sofrer o mal, é uma questão de estar em pé diante do Salvador e Senhor Jesus, porque Ele está voltando para nos buscar. Sabe, irmãos, eu entendo que falar tudo isso que eu falei aqui essa noite é a parte fácil da história. Você sentar e ouvir tudo isso aí é fácil. Agora, a gente entender o tempo que a gente está vivendo e a gente mudar a nossa postura é algo que exige esforço e oração da nossa parte. Se a gente deixar tudo como está, nada vai mudar. E será que a gente está satisfeito? A gente não tem que estar satisfeito com esse mundo, irmãos. E Deus, Ele permite sofrimentos e problemas e dificuldades na nossa vida pessoal, da nossa família, da igreja e etc., para a gente não se acostumar com esse mundo, para a gente olhar para a palavra dEle e clamar para que Ele volte muito em breve. Mas se a gente tentar fazer isso, quem sabe a gente vai ter que dizer para Ele: Senhor, sabe por que eu não quero a Tua volta de forma tão ardente? Porque o meu coração está sobrecarregado com o pecado. E uns podem ter o pecado com sexo, outros com dinheiro, outros com palavrão, outros com mentira, outros com isso ou com aquilo. Mas o coração está sobrecarregado. E a gente ouve a mensagem mais bonita do mundo, que é a mensagem da volta de Jesus, e a gente tem medo e preocupação, e nada mais. Para você ver a condição na qual o ser humano está vivendo. Mas a mensagem da volta de Jesus não é uma mensagem de preocupação, é uma mensagem de redenção. Ao sucederem essas coisas, levante os olhos para o céu e saibam que a vossa redenção se aproxima. Jesus se aproxima, não é para condenar, porque se fosse para condenar, Ele não tinha morrido numa cruz. Mas Ele morreu naquela cruz, e lá Ele carregou tudo aquilo que sobrecarrega o teu coração, tudo aquilo, tudo que sobrecarrega o meu coração. Jesus carregou na cruz, para que a gente possa receber o perdão e o alívio do nosso coração. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Será que você está carregando um jugo muito pesado e um fardo muito pesado com as preocupações, com os pecados deste mundo? Eu queria fazer um apelo muito especial para pessoas que talvez ainda não tenham sido batizadas dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu não conheço vocês, não conheço nenhum de vocês. Se você me disser que ele é o ancião da igreja, eu acredito. Se você disser que ela é a diretora da igreja, eu acredito, porque eu, de fato, eu não conheço ninguém. Mas Deus conhece. E eu queria dar a primeira oportunidade para aqueles que ainda não foram batizados e que precisam entregar o coração a Jesus para se preparar para a volta dEle. Tem alguém aqui essa noite que gostaria de dizer: eu quero me preparar para a volta de Jesus? Levante sua mão. Nós temos uma irmã aqui, uma irmãzinha lá. Vocês não são batizadas ainda? Ainda não? Quer se preparar para o batismo? Amém, irmã. Louvado seja Deus. Nós temos aqui dentro, irmãos, pessoas que estão precisando, buscando a Deus. E nós vamos estudar a Bíblia, irmã. E você, pela graça de Deus, em breve entrará no tanque batismal para nascer para uma nova vida. Amém? Deus te abençoe. A armazinha lá também, a gente conversa. Tem mais alguém aqui? Tem que tomar essa decisão de se preparar para o batismo, que ainda não é batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Você, irmão? Eu quero me batizar. Você quer voltar para a igreja? Louvado seja Deus, irmão, pela tua decisão. Deus te abençoe. Deus conhece as tuas lutas, as tuas dificuldades. E parabéns pela lição, nunca é tarde para voltar. Volte e volte para ficar. Não volte para sair, não. Nós temos aqui essa noite, irmãos, pessoas se entregando a Deus, voltando para os caminhos do Senhor. Só que existem pessoas que já estão batizadas, e aparentemente elas estão em vantagem, né? Estamos aí firmes e fortes. Mas quem sabe lá no coração está sobrecarregado. Sobrecarregado de medo, de ansiedade, com pecados e dificuldades, dúvidas, medos, infidelidades e problemas. E eu quero dar a oportunidade a vocês também. Cada membro da igreja. Vocês querem, nesse momento, entregar o coração a Jesus e pedir para Ele aliviar essa sobrecarga. Essa sobrecarga de preocupação, de medo, de angústia. Eu sou o primeiro a aceitar o apelo, pastor, porque jamais pensem que o pastor prega de cima. O pastor é irmão que está do lado. Eu também tenho pecados, muitas vezes o meu coração está sobrecarregado, muitas vezes eu preciso me reconsagrar a Deus e pedir misericórdia ao Senhor para viver uma vida diferente do que eu estou vivendo. E eu quero dizer isso para Deus essa noite. Eu quero ter uma vida diferente. Aqueles que também desejam seguir o meu exemplo, para a gente buscar a Jesus, eu gostaria que cada um pudesse individualmente se colocar em pé. Nós vamos cantar uma música final. Amém? Amém? Como é bom saber que esse Rei dos Reis, que morreu numa cruz e venceu a morte, está voltando para nos buscar. Amém. Como é bom saber disso. E quando a gente entende isso, não tem preocupação que seja mais importante. Não tem prazer que seja mais importante. Não tem objetivo na vida que seja mais importante. Vamos nesse momento orar a Deus e dizer para Ele que a gente quer colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida. Vamos orar. Deus eterno e maravilhoso, em nome de Jesus, obrigado pela mensagem da Tua Palavra nesta noite, Pai. O Senhor disse para nós, Pai, para a gente ter cautela, Senhor. E nós Te pedimos perdão por todas as vezes que não manifestamos a cautela espiritual na nossa vida. Muitas vezes a gente vive como se o Senhor não fosse voltar, Pai. Muitas vezes a gente vive como se o Senhor não tivesse uma lei. Muitas vezes nós vivemos, Pai, muito mais preocupados com as coisas deste mundo do que com as coisas do céu, Senhor. Perdoa cada um de nós nesta noite, Senhor. Transforma a nossa vida e nos ensina que o mais importante é termos a vida ao Teu lado, Senhor. Pai, toma a nossa vida nas Tuas mãos. Toma a vida daqueles que decidiram pelo batismo, se preparar para o batismo, Pai. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia seja sobre eles, confirmando a decisão de cada um, Pai. Também nós que estamos na Tua casa, que já somos batizados, transforma a nossa vida para que a gente não seja enganado pelo pecado, Senhor. E venha nos salvar para o Teu reino. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.